Você pensa que faz o que quer, não faz. E que quer fazer o que faz, não quer. Tá pensando que Deus vai ajudar, não vai. E que há males que vêm para o bem, não vem. Você acha que ela há de voltar, não há. E que ao menos alguém vai escapar. Demais. Você acha que eu não sou capaz? Matei.